me enrosca o rabo e saia. Quero carinho, quero cafuné. Esse seu decote me tira o sossego. Vem me dar um chamego se você quiser. Seu gomelete é um cassério. Esconde mistério que eu vou desvendar. Mas você, pitalzinho, faz logo um chaminho pra me maltratar. Vai! Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Toda essa saliente vem me olhando diferente. Eu quis ter mercê. Meu tosco e avião chamando minha atenção e balançar meu coração, quer me enlouquecer. Machuquei esse teu negro, não vou pedir arrego, não vou fraquejar. Vou se fazer um jogo duro, só penso no teu sumo dentro de um quarto escuro querendo me amar. Vem! Não faz assim que eu posso até me apaixonar. De mau caminho, esse é um biquinho. Deixa em desalinho, juro que não ligo. Já é do métier, por uma saia de crochê. Um belo buchês pra acabar comigo. Senhor, como é que pode? Sai negando o pagode, chega pra balar. O corpo queima tudo de praia, blusa tomara que cai. A noite inteira na gandaia, ela só quer sambar. Acho que me enrosca uma saia. Quero carinho, quero cafuné. Esse seu decote me tira o sossego. Vem me dar um chamego se você quiser. Seu gomelete é um caso sério. Escolhe o mistério que eu vou desvendar. Mas você, pitalzinho, faz logo um chaminho pra me maltratar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Toda saliente, vem me olhando diferente. Sempre estremecer, meu Deus, que avião. Eu mando minha atenção e balançar meu coração. Quer me enlouquecer. Machuquei esse teu negro, não vou pedir arrego, não vou fraquejar. Vou se fazer um jogo duro, só penso no teu surro dentro de um quarto escuro querendo me amar. Diz. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Ser um biquinho, deixar em desalinho, juro que não ligo. Já é do métier, por uma saia de crochê. Belo mochilha pra acabar comigo. Senhor, como é que pode? Essa nega no pagode chega pra balar. O corpo queimado de praia. A blusa toma, né, que cai a noite inteira na gandaia. Ela só quer sambar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso.